Fala galera do site do esporte, estamos aí no podcast 02 do SDE, o site do esporte, www.sitedoesporte.rg3.net. Hoje estamos aí para comentar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve no dia 5 de agosto, que foi na quarta-feira, e ontem, dia 6 de agosto, na quinta-feira. Hoje a gente está aí novamente com o Pedro. Fala aí, Pedro. E aí, galera? Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Pra quem é na hora que você estiver ouvindo. Bom, vamos começar então falando dos jogos da 17ª rodada do Brasileirão 2009, no podcast 02 do site do esporte. Na quarta-feira a gente teve Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Às 19h30 horas, o Cruzeiro perdeu de 2 a 0 em pleno Mineirão e a torcida pegou no pé do Adilson Batista, pegou no pé do Zezé Perrella. Qual foi o seu resumo desse jogo aí, Pedro? Bom, o Cruzeiro jogou muito bem em ambos partes, né? Porque o Cruzeiro atacou mais, né? Eu vi só o segundo tempo, a gente viu junto ainda. O Atlético Paranaense jogou melhor no segundo tempo. O Cruzeiro foi dois expulsos. O Atlético mereceu a vitória. Novo técnico, acho que dessa vez o Atlético melhora. Antônio Lopes, né, o novo técnico. Bom, e Isso. destacar aí também a mais duas expulsões para a história do Cruzeiro no Brasileirão 2009. É o recordista em expulsões, tem 10 cartões Isso. vermelhos. O segundo é o Sport, que tem 8 cartões vermelhos, e depois o Fluminense, que tem 7 cartões vermelhos. Agora, o Cruzeiro é. Mais uma vez, ontem foi o Bernardo. Ontem não, quarta-feira. O Bernardo foi expulso e também o Kleber. Olha, pelo que eu vi. Fala. Falar também pro torcedor que quer ver o time dele. Os menos cartões vermelhos foram do Barueri, Goiás e Botafogo. Isso, é verdade. O Barueri teve um cartão vermelho apenas. O Goiás também teve um cartão vermelho. E o Botafogo teve dois cartões vermelhos. Agora, completando aí o raciocínio. A respeito do Kleber e do Bernardo, que foram os dois expulsos, o que eu achei das duas expulsões do Cruzeiro, que foi o Kleber e o Bernardo, muitas pessoas falam, não, tô de marcação com o Cruzeiro e tal, mas não, o primeiro cartão amarelo do Kleber foi também no segundo tempo, foi numa jogada ridícula, num lance infantil. Que o Jonathan cruzou, não sei, não me lembro se foi o Jonathan, foi um lateral direito do Cruzeiro, eu não sei se foi o Jonathan, que o Jonathan cruzou, o Kleber não conseguiu tocar de cabeça e meteu a mão na bola. A bola pegou na mão dele, mas não foi ao rumo do gol e o juiz sacou o cartão amarelo. Uma jogada ridícula, mas merecida. Depois, o segundo cartão amarelo do Kleber, ele estava driblando o zagueiro. A bola fugiu do domínio dele. Ele deu um carrinho no contra-ataque, matou o contra-ataque do Atlético Paranaense e foi expulso. O Bernardo foi a mesma coisa. Tomou o cartão amarelo, uma falta besta. E depois, num lance isolado no campo de ataque, ele foi lá e deu um carrinho no, no. Não deu um carrinho, ele deu uma rasteira, né? No zagueiro do Atlético Paranaense e foi expulso. Agora, o que eu acho é que o Cruzeiro quer culpar. O dirigentes do Cruzeiro estão querendo culpar a má fase do time pós-Libertadores na arbitragem. E eu acho que isso não é conveniente pro time. Você não acha não, Pedro? Isso mesmo, eles fez isso por maldade, eles não tem que reclamar de nada não. O juiz foi muito bem no jogo, que eu vi, apitou muito bem, fez uma ótima partida, e eu discordo do Cruzeiro dessa parte da opinião. Bom, e destacar também a atuação do Marcinho, né? Do Atlético Paranaense. Comeu a bola, jogou muito, fez um gol. E o Atlético Paranaense saiu com a vitória. É uma vitória importantíssima. E pelo que eu vi lá, foram 1.874 pagantes no Mineirão. Um público ridículo, né? Para um time da grandeza do Cruzeiro. Bom, às 21 horas na quarta-feira, tivemos São Paulo e Botafogo. São Paulo ganhou de 3-1 de virada no Morumbi. E pode-se dizer aí que o campeão voltou mesmo, Pedro? Não, não é assim também não, né? Só tá começando a ganhar, mas tem muita gente melhor no campeonato. o Atlético Mineiro, o Goiás e o São Paulo estão bons, mas para mim o G4 fica Palmeiras, Goiás, Atlético Mineiro, São Paulo, mas primeiro não volta não, campeão não. É muito cedo, né, para falar, ah, o campeão voltou, ah, o São Paulo vai pegar lá em cima, é muito cedo. Nós estamos aí há duas rodadas. Esse também tá copiando, igual o cara do jogo aberto, hoje eu vi lá, eu vejo jogo aberto todo dia, e hoje o cara falou que a torcida do São Paulo, a torcida independente, é medíocre, fica imitando de outra torcida. Que eu saiba, essa rima aí foi do Corinthians que fala que voltou, né? O Coringão voltou. Não é? Isso, eu já ouvi isso. É isso mesmo. Agora, estão falando aí, ah, São Paulo voltou, campeão voltou. Olha, eu já discordo, porque a gente está a duas rodadas do fim do primeiro turno e o São Paulo está, se não me engano, 4 pontos do líder. Não, São Paulo está a 8 pontos do líder Palmeiras. E eu acho muito cedo para falar que o campeão voltou. Porque o São Paulo ainda... Eu não gosto do Ricardo Gomes. Acho ele um técnico fraco. Mas o São Paulo tem uma torcida muito presente. Mas é uma torcida que não aguenta ver o time perder. Porque é acostumada. Já tá acostumada, né, David? É tricampeão brasileiro seguido e ex-campeão brasileiro, né? Então... Foi 3 vezes seguido campeão brasileiro. Tanto é que não é só a torcida que aguenta perder, que o presidente do São Paulo demitiu o Muricy Ramalho após ser tricampeão consecutivo com o São Paulo. Eu acho isso foi a gota d'água pro time do São Paulo. Eu acho que isso pode pesar e pode... Isso mesmo. E tomou o troco agora que o Palmeiras está ganhando tudo, né? E isso pode pesar no final da disputa pelo título aí. Agora, jogaço, né? São Paulo e Botafogo. O Botafogo sai na frente com o Lúcio Flávio. Mas depois, com grande atuação de Washington e Dagoberto. Washington, que estava sendo vaiado até, né? O time do São Paulo saiu com a vitória. Agora, a nova surpresa aí, né? Do Brasileirão. Às 21 horas também da quarta-feira. Avaí 1, Santo André 0 na Ressacada. O que você achou, Pedro? Bom, pra mim... Deveria ter um empate aí. Dois times de qualidade. Tá indo muito bem no Brasileirão. Acho que um empate ficaria bom para os dois times. Bom, o Avaí vem numa crescente do caramba, né? Vem uma crescente muito grande. Há pouco tempo tava na zona de abaixamento. Agora tem 6 vitórias seguidas. Não, 7 jogos sem perder. Tá disparado. Tá em sexto lugar com 26 pontos. Sexto lugar com 26 pontos. Passou aí grandes potências, né, do Brasileirão, como Grêmio, Corinthians, Flamengo. Mas eu acho ainda que não vai brigar por Libertadores e muito menos pelo título. Acho que o Barueri fica ali na meiuca da 10ª posição, por ali. Mas vai dar trabalho aí para algumas equipes grandes para fugir até do rebaixamento e encaixar na Sul-Americana. E destaque para o time que veio da Série B, né, David? Que tá fazendo uma ótima campanha, né? Com certeza, né? Igual o Figueirense, o ano passado era o único representante de Santa Catarina na Série A. Hoje é o Avaí, na segunda o Figueirense e na terceira o Criciúma, né? Muito interessante esse fato. Bom, isso. Agora, Curitiba 0, Santos 1. Jogo às 21h50 no Couto Pereira. Um jogo muito de nível muito fraco e que o Santos venceu. O que você achou, Pedro? Primeiro é uma vergonha, né? Porque não teve nem 10 casos de gripe suína lá na cidade Cascadeira. Onde eles jogaram, já tá mandando todo mundo colocar a máscara. É isso, não tem jeito, não. Não, mas isso aí é a parte, né? Porque o jogo foi bom, sim, eu acho, eu vi os melhores momentos, gostei. O Santos mereceu a vitória, tava jogando muito, o Matos jogando muito, mas você tem que ir pra seleção, joga muito esse cara. Eu gostei do jogo, e o Santos mereceu a vitória, porque o time jogou mal. Seleção, cara? Matos, seleção? Será que é pra isso tudo? Bom, sei não, eu hein? acho, velho. Madison joga muito. O Brasil tem meios, tem grandes meios campos, tem o tem vários Isso. meio campos bons aí, tem o Tipo é próprio Silva, Lúcio Flávio, que Kaká. tá no Botafogo, que é Muitas um grande estrelas. jogador. Tem os meio campos que estão na Europa. Bom, eu acho que o Maddison na seleção é um pouco exagero já, hein? Né não? Bom, esperar pra ver, né? Eu acho que encaixa bem, David. Eu acho. Vamos ver. Agora, Goiás 3, Flamengo 2. Pra mim, o melhor jogo da rodada. Às 21h50 também, no Serra Dourada. Antes do jogo, teve a apresentação utópica, né, do Fernandão. Chegou de helicóptero no Serra Dourada. Foi aplaudido de pé. Falando Muito sobre o bom. jogo, Flamengo tomou dois e depois buscou o um empate, né? Com o gol de pênalti do Adriano e o golaço do Petkovic. Mas aí aos Que 43, golaço. para deixar a torcida do Atlético Mineiro nervosa, o Yarley foi lá e mandou a bola na rede, 3-2 pro Goiás. O Yarley, que pra mim tá jogando muito, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, ao lado do Diego Tardelli no Atlético Mineiro e de Diego Souza do Palmeiras. O que você achou desse jogo aí, Pedro? Goiás 3, Flamengo 2. Raiva mesmo, Deide. Eu fiquei com muita raiva. Fiquei socando o sofá, tava vendo o jogo. Nossa, eu fiquei com muita raiva. Nossa, não tem nem como falar aqui, mas mereceu a vitória. Jogou muito. Léo Lima ajudou muito. Léo Lima jogou demais. Merece a vitória, sim. O Flamengo jogou bem. Os dois times jogou bem. Um jogão. Mas o Goiás mereceu a vitória no finalzinho. E fez o que Bom, merecia. destacando aí o erro das os erros da arbitragem, né? Que o no segundo gol do Goiás, gol do Léo Lima, o Léo Lima fez a falta no zagueiro do Flamengo. E, se não me engano, Empurrou. também teve um gol do Flamengo legítimo, mal anulado pelo bandeirinha lá, alegando impedimento. Mas eu acho que isso não tira os méritos da equipe do Goiás, não, Prejudicou. que tem uma grande equipe. E eu acho que vai brigar pelo título, sim. Ainda mais com a chegada do Fernandão, que é um baita atacante. Bom, e a gente espera sempre o Goiás aí brigando nas cabeças, né? Porque é o único time, assim, de tradição mesmo, de Goiás, ao lado do Vila Nova, mas o Vila Nova aí amarga a Série B. Bom, vamos ver. O Hélio dos Anjos, técnico do Goiás, deu uma declaração que ele paga pra ver o Goiás brigando pelo título. Eu também pago pra ver, e esse ano o Brasileirão tá se revelando, mostrando aí Goiás e Atlético Mineiro no topo, né? Junto com o Palmeiras. E isso é muito bom. Aí quem ganha com isso é só os telespectadores do futebol brasileiro. E só tá ganhando, né? Porque os campeonatos de fora, exterior, é muito bom, mas o brasileiro só tá ganhando com isso. É. Agora, às 21h50 também tivemos Náutico 1, Corinthians 0 nos aflitos. Então, outro também grande jogo. O que que você achou aí? Nossa, desmanche, né, do Corinthians, né? É, o Corinthians tá merecendo essas derrotas todas. E eu te falar, viu? Não, só faz gol de pênalti, não tem jeito. Só faz gol de. É, mas o problema é que só faz gol de pênalti e o Gilmar, atacante do Náutico, é o artilheiro do campeonato, junto com o Tardelli do Atlético Isso Mineiro, com o mesmo. Adriano do Flamengo e com o Valbaiano do Barueri, ambos com 9 gols. E o Gilmar, com esse gol, ele foi para a segunda posição, atrás do Diego Tardelli do Atlético Mineiro, no, na disputa pelo prêmio Friedrich. Friedrich. É um trem. É mais ou menos assim. E o Tardelli lidera, né? É, quem faz mais gols durante toda a temporada, o Tardelli lidera e o Gilmar é o segundo colocado. O Náutico, não vou falar que não mereceu a vitória, mas foi um jogo para empate. Era um jogo para empate. O Gilmar, naquele pênalti, ele fez tudo o que queria na zaga do Corinthians, que tá muito sólida, e foi lá e decretou a vitória pro time do Timbu. E só completando aí o raciocínio. É, e fa só. Não, pode falar, pode falar. Desculpa, pode continuar. Então, as expectativas pro Edu, né? Disse que jogava muito, não fez nada. Pra mim, ele entrou, deu um molezinho ali, um ali, e depois não apareceu no jogo. Disse que ele jogava muito, não achei isso. Não joga Bom, nada. os caras do jogo aberto estavam até cornetando aí o Mano Menezes, que eles acharam essa escalação do Edu um equívoco, uma briga que o Mano Menezes comprou. Entendeu? Que o Edu não tava com ritmo de jogo, fora de forma, e isso eu achei um erro também do Mano Menezes. Agora, só completando aí o raciocínio sobre o prêmio Friedrich, o que médio que. Quem ganha é o que faz mais gols durante toda a temporada. O Diego Tardelli do Atlético Mineiro tem 29 gols, é o líder. O Gilmar do Náutico é o segundo colocado, tem 28 gols. Felipe do Goiás é o terceiro colocado, tem 25 gols. O Tyson é o terceiro colocado junto com o Felipe também, que tem 25 gols. O Tyson que joga no Internacional e etc aí para baixo. Bom, então terminando aí o raciocínio do prêmio Friedrich. Vamos para o jogo de ontem. Os jogos de ontem, quinta-feira, dia 6 de agosto. Todos os três jogos que tiveram ontem foram às 21 horas. Palmeiras 1, Grêmio 1. Esse foi a melhor notícia, né, para os torcedores do Atlético Mineiro e do Goiás. Todos os times que brigam pelo título. Foi uma notícia muito boa. O empate entre Palmeiras e Grêmio, que para mim. Pelo que eu vi do segundo tempo, falando do segundo tempo, o Grêmio mereceu sair com a vitória, sim, viu? O Marco salvou o Palmeiras várias vezes. E vamos ver aí se não é o começo do Palmeiras descer. O que você achou aí, Pedro, do jogo? Bom, pra mim o Grêmio mereceu vitória. O entre aspas, São Marcos, né? É, defendeu muito. Resumindo assim, quem ficou tranquilo foi o Goiás, o Atlético Mineiro e o Internacional, tá? E o São Paulo, né, tá com chance ainda de passar aí o Palmeiras. No meu ver. É o Grêmio jogou muito. O Max Lopes errou alguns gols, mas o Marcos estava lá e defende muito, muito. Ele disse que quer vaga na seleção ainda. Será? Uai, ele, pela declaração que ele falou, ele, pela declaração que ele deu, ele quer a Copa de 2010. Quer ir à Copa de Isso 2010. mesmo. Bom, a gente torce, né? Eu Porque é concordo. um goleiraço, né? É No um lugar do puta Vitor. goleiro, garra muito. Vamos esperar aí. O tempo vai dizer. Pra mim, o goleiro da seleção tem que ser Júlio César, primeiro. Segundo, Marcos. Terceiro, Fábio do Cruzeiro. Tá agarrando muito. Os três Ah, estão na ótima cara, fase. Fábio do Cruzeiro, eu não. Bom, é. Tá, é um bom goleiro, mas. Não é porque eu sou atleticano, mas eu acho que o Fábio, ele. Às vezes ele dá uns frangos que não é permitido para a seleção brasileira, sabe? Eu acho que segundo Tá goleiro para a certo. seleção brasileira é terceiro goleiro para a seleção brasileira é o Vitor do Grêmio. Que é um baita goleiro. Não falando que o Fábio não é um baita goleiro, que o Fábio agarra muito, eu sei. Mas às vezes ele franga, assim, dá uns frangos meio estranho, sabe? Eu não escalaria o Fábio na seleção brasileira, não. Bom, agora os outros dois jogos que lavaram a alma, né? Grêmio Barueri 4 vitórias 0 na Arena Barueri. É, o substituto do Valbaiano, né? O atacante Luiz fez dois gols, deu conta do recado. E o Barueri meteu quatro na vitória aqui. Eu até apostei no empate, eu nunca apostaria num desequilíbrio tão grande assim nesse jogo. Ontem foi o dia das É, goleadas, o né, dia das David? goleadas. Dois jogos, duas goleadas. 5x1 do Sport. 5x1 do Fluminense em cima do Sport, no Maracanã. E 4x0 do Barueri em cima do Vitória na Arena Barueri. O que você achou de Grêmio Barueri 4 vitória 0, Pedro? Bom, o Barueri, pelo que jogou, o que é isso? Deslumbrante. O Barueri jogou muito, não tem jeito. O Barueri é time, sim, pra ficar, pra ir pra Copa do Brasil. Tem um time bom, Não, para tem um elenco Libertadores, né? ótimo. Copa do Brasil não, Libertadores. Agora o Brasil mesmo. Libertadores não tem chance, não. Não, é, Esse mas Copa eu do sei. Brasil, o Porque todos Barueri falam que eles participa, são. ué. Copa do Brasil, Barueri é convidado sempre. Não, porque muitos falam que ele vai cair. Isso eu não acredito, né? Não acredito que Não, pessoa não, não. O fala isso. Barueri não cai, não. O Cair. Barueri, eu falo. O Barueri entrou no Campeonato Brasileiro brigando pra não ficar na lanterna. Agora eu já acho que o Barueri Isso vai mesmo. brigar. Olha, eu vou ser meio radical, cara. Eu acho que o Barueri briga pelo quarto lugar, pela pré-Libertadores. Eu falo isso. Você pode discordar aí de Será? mim, mas vamos ver, né? O tempo vai dizer isso. Agora a maior É, goleada da. muitas revelações de time aqui no brasileiro esse ano, né, É, David? verdade. Agora a maior goleada da rodada, da 17ª rodada. Fluminense 5, Sport 1 no Maracanã. O Fluminense lavou a alma, né? Com grande atuação do Rony, Nossa. que estreou, e do atacante Chiesa, que olha só, eu vou te falar um negócio, viu? Esse Chiesa vai dar trabalho, viu? Esse Chiesa é craque de bola. Olha só, ele eu acho que é novo, ele é novinho, não é? Eu não me foge agora a idade do Chiesa. Vou até procurar saber aqui. Agora, o que que você achou aí desse jogo Fluminense 5 Sport 1? Bom, o Fluminense, lava a alma mesmo. Jogou muito. Lotado o Maracanã. Lotado, né? Porque pra agradecer o Maracanã tem. Qualquer coisinha. Botar 20 mil que não tá lotado. Mas mesmo assim, o Fluminense jogou muito. O Sport não tá jogando nada. Pra mim vai cair esse ano. Fluminense? E Sport. É, o Fluminense contra o Não, Sport. mas você acha que o Fluminense O cai esse Sport. ano? Não, o Ah, Sport cai. tá O bom. Sport cai. Na minha Não, eu também opinião, o Sport acho. cai. O Sport vai cair. O Fluminense jogou muito, lavou a alma. E vamos ver se daqui pela frente eles melhoram cada vez mais. Né? E isso é o que eu falo, igual o último podcast que a gente fez. É auxiliar técnico que mudou, assim, o auxiliar técnico fez a diferença. Eu acho que eu gosto daquele cara, já vi. Já foi auxiliar do Galo. Ele já foi auxiliar. Se não me lembro, o Marcelo Oliveira na Série B melhorou o Galo muito. Eu gostei. É, eu acho que vai melhorar o Fluminense. Bom, agora vamos falar aí então dos melhores, né? Dos os destaques dos jogos, né? Dessa 17ª rodada. Eu até coloco lá no site do esporte todas as análises das partidas. Vamos começar aqui então falando Palmeiras 1, Grêmio 1. Que pelo que eu vi do jogo. Até coloquei lá na análise da rodada do site do esporte. Cleiton Xavier do Palmeiras como melhor em campo. Pedro, você discorda ou concorda? Não, concordo plenamente. O Cleiton Xavier jogou muito, não tem jeito. O Cleiton Xavier jogou demais. Concordo plenamente. Fluminense 5, Sport 1. Eu coloquei como melhor em campo o Chiesa do Flu. Aí eu já discordo. Quem mandou no jogo lá foi o Rony. Ele deu passe, deu assistência e fez o dele ainda de Rony, pimenta. né? Mas já que você acha que é, eu acho o Rony. Na minha Não, opinião, foi o os Rony. dois dominaram o jogo. Cada um respeita a opinião do outro aqui, né? Aqui é democracia, pô. Aqui não tem nada disso, não. Isso mesmo. Agora, Barueri e Vitória. 4-0 pro Barueri. Eu coloquei o substituto do Valbaiano, Luiz, do Barueri, como melhor em campo. É, eu vi esse cara jogar mesmo, jogou bem. Mas destaque mesmo do Barueri foi o goleiro. Ele vem agarrando os últimos jogos. René. É o René. O outro time, né? É Isso. Vitória, né? Ele chutou um pouco, mas que ele chutou, fez uns defesas inacreditáveis, que não dá pra acreditar. Eu gostei dele. Agora, Cruzeiro e Atlético Paranaense, eu coloquei como melhor em campo o Marcinho, do Clube Atlético Paranaense. Você discorda ou concorda? Concordo. Nossa, Atlético, o Marcinho joga muito. O Marcinho mereceu, sim. Ele fez até um gol, não fez? Fez sim. Ele fez um gol até meio esquisito. Ele deu o Então. carrinho e fez o gol de carrinho, né? É. Isso mesmo. Jogou muito, velho. Ele mandou no jogo, praticamente. Se não fosse ele, eu acho que o Atlético não mereceria vitória, não. Bom, São Paulo 3, Botafogo 1. Eu coloquei como melhor em campo o Dagoberto, do São Paulo. Você discorda? Discordo. André Dias foi o melhor, com certeza, zagueiro. Ele tirou um monte de bola. Nossa, não tem jeito. O André Dias jogou muito. Na minha opinião, foi ele. Bom, eu até discordo do André Dias, porque se eu fosse colocar o Dago, não fosse colocar o Dagoberto, colocaria o Washington, né, que foi vaiado pela torcida de São Paulina e depois foi lá e fez o gol, né? Mas cada um com sua opinião. Aqui, Avaí 1, Santo Isso. André 0. Melhor em campo, eu coloquei Muriqui do Avaí. Muriqui. Sim. Não, Muriqui, Ó, rapaz. eu acho. Ah, tá. Eduardo Martins do Avaí jogou muito. Nossa, ele joga demais, cara. O Goleiro. goleiro, certo? Então, agarrou demais, jogou demais. Parabéns pra ele. Agora, Goiás 3, Flamengo 2. Eu coloquei como melhor em campo, na análise da rodada, o Petkovic do Flamengo. Mas se eu não fosse colocar o Petkovic, com certeza colocaria o Yarley. Você discorda aí de eu colocar o Petkovic? Olha, eu não discordo nem concordo. Ele foi bom, sim. Eu acho que ele e o Williams foram os melhores do jogo. Jogou muito. Nossa, ele joga demais. Petkovic já chegou assustando. Fez o gol dele, né? Mereceu. E é isso aí. Ele entrou e vai pegar titular, eu tenho certeza disso. É. Agora, Náutico 1, Corinthians 0. Coloquei como melhor em campo o Gilmar, do Náutico, que fez gol de pênalti. Você concorda? Também acho, claro. Claro que concordo. Jogou demais. Foi. Se não fosse ele, o Ronaldo ganhava, não. Jogou demais. E, além de cobrar pênalti muito bem, cobra pênalti bem pra caramba. Ele deu aquela finta que ele sofreu mesmo. Você viu a finta que ele fez? Isso. Do que ele sofreu o pênalti, né? Nossa, ele deu um. Isso. Ele deu um cortinho bonito ali. Nossa, ali não acreditei. Foi ele. Porque ultimamente ele vem mostrando futebol e esse jogo agora ele fez merecer. Bom, e agora Curitiba 0, Santos 1. Eu coloquei o melhor em campo, Léo. É, lateral do Santos. Você concorda? Olha, não, eu discordo. Eu acho que foi o Madison. Jogou muito, como eu tinha falado, que ele merece seleção. Ele jogou muito, deu passe pro gol. Deu passe pra toda jogada do gol, né? Eu acho que foi É, ele. jogou muito o Madison mesmo. Agora as considerações finais aí, Pedro, do podcast, do site do esporte. Seus últimos Isso, vamos dar resumos. só um toque aqui pra galera, Deite. Vou só dar a galera pro. Dar um toque pra galera. As estatísticas, né, do Isso, Brasileirão é um isso. Eu fator vou aqui deixar até as pra estatísticas quem por gosta sua de ver. conta. Vou deixar aí por sua conta as Então vamos estatísticas. lá. O ataque, o melhor ataque, né? Barueri, 37 gols. Goiás, 33. Atlético Mineiro, 31. Piores ataques foi do Cruzeiro, 15 gols marcados. Atlético Paranaense, 17 gols. Fluminense, 18 gols. A melhor defesa, por enquanto, tá do Palmeiras, 15 gols sofridos. Atlético Mineiro, 19. Avaí, 19. Lembrando que o Galo, o Palmeiras, tirou o Galo, né? Porque o Galo era o primeiro. E o Galo acabou perdendo pro Flamengo Agora, só e fazer uma o Palmeiras acabou observação aqui, passando. Pedro, em relação aos jogos, que o Atlético Mineiro, ele tem um jogo a menos em relação Isso. às rodadas normais. Eu vou falar os times que estão com jogo a menos. Atlético Mineiro, que joga com o Internacional, tem um jogo a menos. Não, o Internacional tem dois jogos a menos. Um jogo contra o Santos e um jogo contra o Atlético Mineiro. Era a época que ele estava É, com na Copa do disputando o Brasil. torneio do Esse Japão. agora com. Botafogo tem um jogo a menos com o Cruzeiro, devido à final da Libertadores, né? Acho que é só isso. E o Inter, como eu já falei, tem dois jogos a menos, com o Atlético Mineiro e com o Isso. Santos. Só completando aí. Pode completar quanto às estatísticas do Brasileirão. Beleza. Aliás, o Atlético vem empatando com o Avaí nos gols sofridos, as melhores defesas, e as piores defesas foi do Náutico. 34 gols, já viu isso, Deide? Muito, uma defesa muito sólida do Náutico. E olha, os times pernambucanos esse ano estão com a corda no pescoço, viu? Tô achando que esse ano não é o ano Tá muito dos bem. times pernambucanos. Porque os dois estão nas. O Náutico em primeira posição com 34 gols sofridos. E o Sport também em segundo com 32 gols É. sofridos. O que que eu falei? O Atlético Paranaense está com 29 gols sofridos. Agora os time que mais tomou cartão vermelho, que é uma vergonha, que foi o Cruzeiro. Todo jogo tem que tomar um cartão vermelho. Quase todo É, jogo, né, Deide? brincadeira, né? Eu acho isso um absurdo, porque isso é uma atitude antidesportiva, né? O fair play não acontece aí, mas não é à toa que o time tá lá É. embaixo, mas a pós a Libertadores, né? E eu acho que se o Cruzeiro mantiver esse nível aí, vai brigar lá embaixo. Agora, eu tava falando É, vai sobre o brigar pra Chiesa, cair, né? atacante do Fluminense. Sim. Ele tem 22 anos. Eu ia prometer a idade dele. Ele tem 22 anos. Nasceu no dia 24 de setembro de 1986 e ele nasceu em Vitória, no estado do Espírito Santo. É um grande jogador. Ele começou a carreira no Americano de Campos e agora está no Fluminense. Só fez 4 jogos pelo Fluminense. Olha só, e fez 2 gols. Grande E jogador. substituiu a altura do Fred, né? Tá até melhor que o Verdade. Fred. Jogando muito. Bom, galera, então Agora os. começar aí então a despedida Beleza. do podcast 02, o site do esporte. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui e esperar aí a 18ª rodada pra gente vir aqui de novo. Eu e o Pedro, se Deus quiser, estaremos aí para fazer o podcast 03. Despede aí, Pedro. Tem que avisar pra galera ficar ligada, né, Deide? Que todo podcast será depois da rodada. Agora foi a 17ª, Isso. certo? Isso. Certo? Então, na 18ª a gente estará de novo, novamente, fazendo um podcast pra você ficar mais informado sobre futebol. Então, vou deixando meu abraço pra todos aí que estão nos ouvindo. E que fiquem ligados no próximo. E um grande abraço a todos e tchau. Bom, galera, e só lembrando aí que quem quiser participar do podcast Site do Esporte, só tá que tá aí via Twitter, twitter.com/site do esporte, tudo junto. E eu agradeço a todos vocês aí que chegaram até aqui. E até a próxima, galera. Valeu!